chama o centro Recife em 1-3325, alterna 1260. 3325-260, obrigado, boa noite. Capitão Wendy, ciente livre pouso, pista no 7, vento no 1, no 0 graus, rumo 09. Para pushback e acionamento, voo 1273, posição 3. 1273, autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Puxar e táxi, voo 1273. Solo 36, Liver Backtrack, Epson Wings. Salvador, boa tarde. 3197, gente da informação e Unifor para autorização de tráfego Galeão. 3197, confirma o seu estimado de decolagem, por gentileza. Ao 07, né? Sente, tá um pouco cedo, ainda não possui o seu plano. Assim que receber, paga a autorização, ok? Sim, foi a saída, senhorita da bateria. Confirma o destino? Pro Galeão. Dael Leda Bidev. Graças. Salve Salvador, o gol 1940 na posição 5, pronto para o pushback acionamento. Gol 940 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Chamar para o táxi, gol 1940. pessoas para o táxi com 1273. A bordo total de 138, autonomia 3 horas e 45, voltar na Campinas. 1273 prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera 1086, 1012 no altímetro. 1092 no altímetro, livre de táxi de Alfa com 1273. Para a frequência da torre 283. 186. 186, obrigado. Bom final de semana, o 273. Para você também. Obrigado. Torre Salvador, Boa Gol, no 273, ponto de espera na 1-0. Boa Gol no 273, a linda cola pista no 0, vento no 1, no 0 graus, ou no 0, nós. A linha decola 1-0, Gol, no 273. Solo, November 769, Charlie Charlie. Prossiga. Já cortando os motores, ok? Thanks, obrigada. Salvador, o Gol 940 está pronto para o táxi com 1-67 a bordo, 4 horas e 11, eu estou indo no Galeão. 1940, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1012 no altímetro, tem bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1012 no altímetro, obrigado. Igualmente o Gol 1940. Já decolagem no 0, gol 273. Gente. November. Você em condições visuais, informe no ponto da descida. Zulu November. Tá indo a descida, tá? Tem condições de voar na porra da rotatória? Então desce inicialmente para 2.500, Zulu November. No 273, decolados 43, controle 1 no 98, bom voo. 198, bom 273, bom final de semana, até a próxima. 3 Salvador, boa noite, gol 940, ponto a ponto, espera da 1-0. Gol no 940, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém na 1-0, gol 1940. Afirmativo via chegada à Mari, ajuste 1012. Equador, boa, gol 1273, decolou. Gol 273, meu cordial, saída da EL, vigilância no perfil, 1273. Tem perfil da EL 273. Nove quatro zero, livre decolagem, pistão no zero, vento no uno, zero grau, 0 9 nós. Livre decolagem, dá um no zero, gol 1940, decolada 46, controle 1998, bom voo. 1998, obrigado, voo 1940. Controle de Salvador, boa noite, voo 1940, decola, saída da EL. Com quantos minutos isso aí? Tem que ver isso aí. 1940, contato radar, vigilância, perfil da saída da EL. Perfil da saída da EL, gol 1940. Salvador, web 580, boa noite, prisão 90 para o Web 580, meu contra de alvo, indo para o de Mari para a chegada Mari. Desce via para 2000 pés, ajuste no 012, identifique. Ok, identificou, direto para Mari, para 2000 pés, ILS, pode mudar. 731-97 para o pushback e acionamento, posição 9, aguardando autorização também. 3090, está autorizado para o Galeão, nível 380, decola da 10, saída da EL, lê da BDEV. BDEV intercepta pelo November 857, conforme a rota do plano. Após decolagem direita, aciona 5473 no transponder, 119.8 na frequência do controle. Sim, autorizado para o Galeão, 380, decola da 10. Primeira curva direita, da EL, Leda, BDEV. Após BDEV, eu estou em November 857 e o restante conforme o plano. O transponder é o 5473 e o controle 198 da 3197. Planejamento correto, autorizado push e chama táxi, 3197. Sim, autorizado push e chama táxi, da 3197. São Salvador, November 769, Charlie Charlie. Prossiga. Tá pra Congonha, estou pegando a 350 ou vai pela Confins? Vai pela Tesouro 16. Então vai pro Confins ali, né? Afirmativo. Ok, obrigado. Afirmativo, tem uma área restrita à sua direita. Bem, chegou no pé da cliente. No 940, Recife, 13325, alterna 1260, gol no 940. Quando 3325, alterna 1260, Recife, o gol no 940, obrigado. Meia direita para o 060, informe estabilizado no 776. 060, informe estabilizado no 776. Jogou no 776. Chama a torre de Salvador no 8 de São Vieira. 76, obrigado. Salvador, 3197 para o táxi 49 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. 197, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 1186. Altímetro agora marca 1012, tem um bom voo. Tem Juliette Alfa 186 com a Torre 1012. 731, bom trabalho, cara. Salvador, boa noite, voo 976 na final, baixar, chegado. Voo 776, ciente, livre pouso, pistão no zero, vento no 1, 0 graus, 1 no 1, nós. Livre pouso, 1 no 0, voo 976. Boa tarde, Papa Romeu, Whisky, Serra Charlie, informação, uniforme. Whisky, Serra Charlie, vou na Pro de Mari, chegada a Mari, desce via para 2000 pés, 20.012, Whisky, Serra Charlie. Gente, descendo via para 2000 pés, Pro de Mari, com 1012, Papa Romeu, Whisky, Serra Charlie. Objeto 5890, após ETAP, voo e Duna, descendo para 2000 pés, 5890. ETAP, Duna, 2000, 5890. Duna, November, desça para 1500 pés, ajuste no 012. 1500, Salvador, muito boa noite, esse é o Tantra 560, informação e uniforme. 560, identifique, dessa via chegada, vou na Pro de Mari, dessa via chegada Mari para 2000, para ainda, ajuste no 012-3560. Afirmativo, vai descer na Pro de Mari, desce via o Tantra 560. Afirmativo. Boa noite, Tan 3197, pronto no ponto de espera da 1-0. Boa noite, Tan 3197, visual com traço na curta final da 1-0. Afirmativo. A linha mantém após a passagem do gol na final. Sim, após a passagem do mesmo, a linha mantém, Tan 3197. Boa noite, 84, após a posição ETAP, autorizado a posição Duna, descendo para 2000, ajuste no 012, informe localizador, tráfego que o precede, à frente 7 milhas. Gente, após ETAP, Duna, desce 2000, 012, informe estabilizado, sentido tráfego. Zulu November, vou na prova da rotatória, Eco Zulu November. Rotatória November. 1776, solo 00, livre à direita, 1219. Direito 219, vou no 7-6. Solo November 769, Charlie Charlie. Prossiga. 5218, vou na Praia de Amar para a chegada da mãe, já no ponto de descida. Já autorizado até o 1110. Crescente, desça inicialmente para o 030, para 3000 pés, ajuste no 0112 e a sua identificação. 3000, 5218. Na 3197, livre decolagem, pista 10, vento no 10 graus, 1097. Decolagem, na 3197. Está na saída do pátio 3, o seu gate é o 01 no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, vai reportar para a saída do pátio 3, no 75. 3 milhas de Salvador, vigilância. 8884, reduza. Preciso redução para aproximação, tráfego 5 milhas à frente. Gente, a gente tem uma redução agora no 884. Repositando já, estabilizado ele. Complete ILS e chame a torre no 8.6, Webjet 5810. Já recontra 2 November. 2 chame a torre para ingresso no circuito, frequência. Vou ir na prova da rotatória, na rotatória chame a torre no 8.6. Na rotatória, chama para 2.6. Web 5810, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Tá bom. 3197, decolada 02, controle 1198, bom voo. 1198, boa noite. Frente ao TAN 3197, decolou. 3197, contato radar na decolagem, saída da EL, vigilância no perfil. Final de 3 milhas, reporte final de 3 milhas, 17. É tráfego de inferno, senhorita. Ah, ok. Tô ciente agora, é que o Zulu November, continue a aproximação 17, será o número 1 para pouso. November. Web 5810, mantenha 2 mil pés e chame o controle 1198. Confirme para 5810? Informo que tem um tráfego à esquerda, transporte de enfermos, ok? Será o número 1 para pouso, o senhor está empatado com o mesmo. Chame o controle 1198. Então, inicia a aproximação.